jeito de falar. Eu falo como quiser, gritando, quebrando as coisas. Quem quiser pode escutar. Eu falo como quiser, gritando, quebrando as coisas. É meu jeito de falar. Olha, meu benzinho, você reclama de barriga cheia. Não venha me adular, que pro seu lado a coisa tá feia. Olha, meu amor, eu acho que eu sou uma eu sou um homem bem casado. Fala, moral. Bem casado, eu sei que você é, mas marido exemplar, de jeito nenhum. Mas o que é isso, minha filha? Eu nunca saio por aí procurando as outras. Morde aqui no meu dedo, vê se sai leite. Leite eu não garanto não, mas mastruz com leite pra me dançar um forrozinho. Vai logo assinando aí, meu alvará de soltura. Olha, meu amor, você reclama de barriga cheia. Não venha me adular, que pro seu lado a coisa tá feia. Olha, meu amor, eu acho que eu sou um maridão exemplar. Mas como é que pode ser, se quando sai de casa não tem hora pra voltar? Eu bem. Mas como é que pode ser, se quando sai de casa não tem hora pra voltar? Eu já estava acostumada com as voltinhas que tu davas. Meu amor, eu sou o mesmo, e aquelas voltinhas nunca deram em nada. Cretino e safado, mas gosto tanto de você. Eu posso lhe dizer, o quê, amor? Que eu sou um homem bem casado.